72, no sala 05, se virar à direita, sala 291. 291, eu vou estar aqui. 0103 is North Arrival. Call from your indicated street. Passando 1.700. contato com a Dona Nicolau, que chegou para o número 2340, após 2040, direto Leda, após Leda Monte. Subindo para o 340, após 2000, direto Leda, Leda Monte, você é 381. Direção Bruno, entra as óculos, concorra à direita, código 5017 e o controle número 20, destino 8. Thank you. generation 6-9, I got a generation 3 with my weapon. Direita, 5570 ao código e o controle 120 da direção 8.